que não aceita falhas e um vacilo seu, sua vida pode estar acabada. Vida dura que não aceita falhas e um vacilo seu, sua vida pode estar acabada. Quem tem a razão e o poder de julgar o errado, trazer a mágoa no peito de um atleta do passado. Sei onde moro e sei o que é passar dor. A mãe que espera o filho que nunca mais voltou, o pai de família que se embriaga no bar, a testemunha do corpo que jorra sangue, não se separa. A vida solta seu veneno mais uma vez. Qual foi a vítima que ela fez dessa vez? Sorte de quem tem cabeça pra não se iludir, pra não pisar em falso e pra não ser o fim. É via veia que traz cotidiano sem pai, a versão real que o sistema guardou, que a TV distorceu, maquiou e não mostrou. Enganou meu povo e me tirou. Assim infelizmente pra trás, o mundo vai pra frente, só magoa no rosto a lágrima, o sangue no chão, a mãe de canto que chora. O inevitável aconteceu, e agora? Será que vai valer sua passagem por aqui? Procure fazer aí, faz a sua mãe feliz. Infelizmente tudo termina assim, você se perde, não se encontra, me traz o seu fim. Me traz o seu fim. Vida dura, vida dura. Mas ele bate um pouco como sempre, a mãe passa o pano. Agride o pai e diz que a mãe não presta, e diz que vai pôr fogo em tudo, pois sua vida é uma droga. Por isso que digo, mano, vai devagar, então vai. Curte na mãe, não deixa o vício te pegar. Estende os braços da confiança te alcançar. Algo de bom, algo que te faça enxergar. No princípio vai sentir medo, vai se sentir só. Vai querer saber também o que é pior. Viver jogado muito louco todo santo dia. Ou sossegado, careta, procurando uma saída. Sinto que você está desorientado. Os problemas da sua goma tá te deixando zoar. Muitas vezes clareia a grana, outras vezes não tem. Os remédios são caros e o aluguel também. Tudo isso revolta, derrota qualquer um. É a vida de muitos e no meio eu sou mais um. E vida dura que não aceita falhas. O vacilo seu e sua vida pode estar acabada. Sinto na alma um sofrimento diferente de você. Agradeço a Deus por me fazer entender. Não me entregar diante de tudo isso. Tudo que vejo digo a você. Para ficar entre de nós. Você tem que saber disso, é o ensino da vida. Quebrar a cara pra aprender não é vergonha, é assim que se constrói um mundo que não te deixa cair. Uma forma de vida sossegada e a pampa é o sonho que a gente tem quando criança. Mas esse tempo passa e a decepção logo vem. Um teste de sobrevivência entra na história também. Não se escapa fácil, você só por causa da saída. Pois a dificuldade existe e não dá alternativa. Viver sem medo é difícil, com Deus é tudo pode. Aqui alerta vermelho, agora muito mais forte. Alerta Jesus, vermelho, agora muito mais forte. Vamos orar, acreditar em Deus. Só meu povo quer seu. Pois a mortalidade do meu povo cresceu. Não quero emprego, saúde, pra dar e vender. Todo mundo na paz, sem precisar se esconder. Sem crack, sem droga nenhuma, sem ilusão. Só esporte pra molecada longe das ruas, então. Vida dura que não aceita falha. Um vacilo seu e sua vida pode estar acabada. Pode estar. Pode estar acabada. Não aceita falhas, não. E aí? E aí? Sua chorei. Louvado seja o rei.